Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais podcast Ritos Rituais. Nos programas anteriores, vimos questões sobre as possíveis datas de fundação da Grande Loja de Londres, 1717 ou 1721. No que estamos ouvindo hoje, iremos falar sobre algo mais leve ou não: maçonaria, comida, alimentos, uma bebidinha, tudo aquilo que o povo gosta, né? De encher um pouquinho a barriga. Eu sou Rogério Bittencourt de Miranda, mestre maçom da augusta e respeitável loja Casa de Or 4445, federada ao Grande Oriente do Brasil e jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil do Rio de Janeiro. Enquanto os beliscos quitutes aqui bebam um refrigerantezinho, peço que o irmão Clóvis se apresente. Olá, galera. Mais uma vez, Clóvis Gregório, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica União Barão do Pilar, número 21, jurisdicionada ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, confederada à Confederação Maçônica do Brasil. Estamos aí para curtir um ágape delicioso. Cada um em suas casas, mas a companhia é sempre E agradável. agora, eu espero que não com a boca cheia de comida, nosso irmão Felipe. Olá pessoal, sou o Felipe Cortiel de Camargo, mestre maçom da Brunel Lodge número 7356, jurisdicionada à Provincial Grand Lodge of Bristol, parte da United Grand Lodge of England. Também conhecida como Grande Loja da Inglaterra, para você que não fez o cursinho. Pô, pode crer, eu me empolguei para me apresentar igual vocês fazem. Mas aí o translator não funciona, que é devagar. Esse é um assunto que parece um pouquinho mais leve do que os últimos que a gente conversou, né? A gente sabe que a vida do ser humano gira em torno da comida, né? A gente lá atrás, na história da humanidade, a gente era nômade, né? Ele ficava circulando pela terra buscando alimentos, né? E quando a gente resolve parar, é um pouquinho para cultivar os alimentos, entre outras coisas, para cultivar alimentos, criar os animais, e esses animais acabavam indo para o abate, né? Principalmente aí para o nosso irmão Felipe, que é do sul, né? Que gosta de um churrasquinho. Oi, Galê. E não me surpreende nem um pouco que a gente tenha comida quando a gente fala de um grupo que se reúne. Normalmente se reúne à noite, após um dia de trabalho, né? Após um dia cansativo de trabalho lá, e que às vezes a gente vai correndo direto para a loja, ou senão quando tem um finalzinho de semana, alguma sessão de manhã cedo, né? E aí acaba tendo aquele café da manhã, ou no final, né? E ou no final, terminando bem próximo do almoço, né? Então a comida está sempre cercando ali a gente enquanto um grupo social. Acho que aí na Inglaterra não deve ser diferente, né? Acho que o pessoal aí também gosta de comer. Ah, com certeza, com certeza. Acho que toda reunião, né, tem que ser, ela vai ser precedida, né, ou depois terá algum tipo de jantar, ou nem que sejam uns quitutes, ou um chá, ou alguma coisa. Mas aqui também, nas reuniões, geralmente é em torno de comida. E a gente brinca muito que o pessoal só vai se tiver comida, né? É, Aí aqui no contigo, Rio Clóvis. também a gente brinca assim. Então, eu particularmente adoro comida, né, cara? Então, assim, descobri que eu adentrei a uma fraternidade que também ama comida foi uma grata surpresa. Ainda mais quando eu descobri que tinha uma cerimônia especialmente para se comer. Então, assim, eu fiquei, tipo, deslumbrado, cara. Deslumbrado. Depois da minha família e da maçonaria, o que eu mais amo na vida é comida, né, cara? Então, assim, é bem complicado. É, isso não é de agora, né? A gente vê que desde lá do início, né, do iníciozinho, quando a gente fala de maçonaria, a gente já encontra alguns registros sobre comida, né? Ainda lá na maçonaria operativa, né, no século XVI, a gente tem como exemplo a questão do Estatuto de Chol, né, e que tem lá menções breves, né, mas que falam sobre os banquetes e que são questões bastante interessantes, né, importantes, principalmente se a gente pensar no, na época, né, no século XVI. E aí lá no estatuto se fala da questão dos aprendizes e artesãos que são admitidos e aceitos, né, e como dentro da sua loja, e que todos os banquetes de aprendizes e companheiros de ofícios são realizados na loja Kiwining. E também fala do valor, né, desses banquetes, que eram de 10 shelins para as luvas antes da admissão, né? E para poder entrar, e que desse dinheiro também iam 10 libras para o banquete. Então, já nessa época, a gente já sabia que a comida era importante. Com uma importância, acho que um pouco diferente de hoje em dia, né? Dessa que a gente está conversando, de estar em volta da mesa e comendo, e que todo mundo tem grana, né? Que pode comprar um refrigerante, pode pagar lá uma senhora ou um senhor para cozinhar para gente. Acho que era um pouco diferente, não era? Eu acho que a grande questão é da oferta de alimentos que a gente tem hoje em dia, né? A parte da questão se eles são acessíveis ou não, né? Mas indiscutivelmente a gente tem muito mais acesso a uma quantidade, variedade de comida hoje em dia muito maior do que se tinha, obviamente, no século XVI. Então, o significado de um banquete, de um grande jantar, né? De qualquer refeição, principalmente uma refeição coletiva, era muito maior, né? Ou seja, o congraçamento e a significação social daquele momento era muito maior. Não estou aqui diminuindo o nosso congraçamento, né? E a nossa satisfação em qualquer refeição hoje em dia, ou em qualquer refeição grupal hoje em dia. Mas naquele momento, isso realmente, pela escassez, né? Escassez que eu digo no sentido de não tão abundante como a gente tem hoje. A gente vai no mercado hoje, está cheio de alimento, né? Então a escassez e a pouca variedade na época também, isso revestia, né, qualquer banquete de uma significação muito maior. É assim, eu acho que isso acabou influenciando no resto da sociedade, no geral, né? Essa escassez, as confraternizações, você acaba, por exemplo, você se reúne com três, quatro amigos, geralmente tem comida. Ninguém vai, tipo, se reunir três, quatro amigos para beber um copo d'água e bater papo. Não desmerecendo o bate-papo, mas geralmente é em torno de algo, né? A não ser quando tu era adolescente, que tu ficava no portão de casa com aquela porrada de moleque conversando, brincando de pique, o cacete a quatro, aí depois todo mundo ia para suas casas jantar e dormir. Mas depois da vida adulta mesmo, né? Você acaba um happy hour, qualquer coisa, eu acho que essa escassez e como você disse, existia esse congraçamento, ele acabou sendo exteriorizado em toda a sociedade e em todos os grupos sociais. Lembrando que a maçonaria não deixa de ser um grupo social também. Então você tem banquetes nas igrejas, organizações recreativas, beneficentes e uma série de coisas. Então, eu acho que esse período histórico influenciou bastante nisso que você falou de se reunir em volta de uma mesa, né? Tem uma questão aqui que eu acho que é só para ressaltar. O Rogério tinha perguntado anteriormente sobre aqui a Inglaterra. As universidades inglesas, em geral, elas montam uma série de banquetes durante o ano, né, jantares formais, né, eles chamam de formais o nome desses eventos. São jantares e que tem uma banda tocando ao vivo, e depois do jantar vira um pouco bailinho assim e tal. As universidades fazem vários desses formais, vários desses jantares durante o ano, como modo de introduzirem os estudantes numa vida social mais formal. Então, é um modo não só de congraçamento, é um modo não somente porque daí você tem jantar da sua faculdade, né, do seu, por exemplo, faculdade de artes e humanidades, tem um jantar, aí tem um jantar da pós-graduação. Então, cada grupo, mais ou menos, da universidade tem o seu jantar. E isso é feito como modo de inserir já o estudante numa vida social, ou seja, a questão de ter um jantar, de ter um jantar mais formal, um banquete, alguma coisa assim, é um modo, na visão deles, de inserir a pessoa socialmente numa vida mais social, com algumas regras, né? Então, eu acho que é uma parte interessante dessa questão toda. Fazendo um gancho, né, nisso daí, eu acho que a maçonaria aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, né, que é que eu conheço, ela faz isso também, ela insere o sujeito em sociedade. Aqui no Rio de Janeiro as iniciações geralmente encerram, muitas acontecem em final de semana, então ao término disso, né, começa de manhã bem cedo e termina por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, e tem aquele almoço com os familiares daquele iniciando. e com os outros maçons. Então, geralmente, é onde que se apresenta o candidato àquele tipo de sociedade, né? Ali. Então, ele acaba conhecendo muitas pessoas. Geralmente, você vê, ô, fulano, vem aqui para tu conhecer ciclano. E sempre acontece isso, né, cara? É bem bacana. Eu não sei se isso é regional daqui do Rio de Janeiro, né? Mesmo porque eu conheço algumas lojas, tanto fora do Rio quanto no Rio de Janeiro mesmo, que tem iniciações e não tem realmente mais nada depois, né? Você sai de lá, de vez em quando o pessoal vai para algum restaurante, de vez em quando também não vai. Então, assim, pelo menos as daqui da Baixada Fluminense fazem muito isso que eu falei. É uma confraternização muito bacana. É, na minha loja especificamente, por a gente se reunir à noite no centro do Rio de Janeiro e por estar um pouco mais perigoso, né, como todo mundo aqui no Brasil sabe, a gente tende a fazer, quando a gente faz iniciação à noite, a gente tende a fazer ao contrário, né? A gente chega, como o pessoal vai direto do trabalho, a gente come alguma coisa ali, inclusive com a pessoa que vai iniciar, bate um papo e tal, e aí a gente inicia. Como acaba por volta de 10, 10 e pouco da noite, aí no máximo é um cafezinho e rua para evitar que tenhamos maiores problemas, né, na questão da segurança. Mas sempre tem alguma coisa para a gente bater um papo, para a gente conversar. É, nas lojas que eu fiz parte no Brasil, sempre tinha um ágape depois, né? Sempre teve um jantar depois, no caso das iniciações, um ágape maior, mais elaborado, digamos assim. Se bem que o nosso predileto no Sul é sempre o nosso famoso churrasquinho, né? Que a gente troca por qualquer jantar de imediato. E aqui também, aqui em Bristol e nas outras lojas que eu já visitei, em Londres e tal, sempre, né? Aqui é meio obrigatório, né? Depois da reunião sempre vai ter o festive board, né? Sempre vai ter jantar, um jantar mais ritualístico. Então... o que o Mano Felipe falou aí, né, no caso de ter uma ceia mais farta, possamos assim dizer. O pessoal que é carioca, a gente fala que é um ágape regado, né? Então, para os cariocas aí, fica a dica. Então, quando eu falar regado, o resto do Brasil sabe que é um jantar mais farto. Exatamente, exatamente. Seguindo lá na linha histórica, né, no século XVIII, o amigo de vocês aí, James Anderson, quando ele estava... Grande Anderson! Quando, se vocês querem saber, ouvintes, se querem saber mais de James Anderson e não ouviram os episódios anteriores, voltem lá e ouçam um pouquinho para ouvir o que a gente fala do nosso querido Anderson. Vocês ousam sacanear a figura do nosso mestre James Anderson. Né? E aí ele teve, né, como incumbência que foi passada para ele pelo grão-mestre na época, em 1718, o George Payne, para que ele fizesse uma compilação das constituições. E aí, na época, nada saía tão rápido, não tinha internet nem nada, né? Em 1721, ele lá conta, vai... Depois de que ele escreveu, né, apresentou, aprovou, tal, publica em 1721. E nessas constituições tem também lá os regulamentos gerais de 1721, onde tem as regras para a realização de banquetes nas lojas de Londres e Westminster. E aí tem uma série de regras, né, falando de que tem que ter uma reunião com banquete anualmente, né, em um local conveniente, no dia de São João Batista ou no dia de São João Evangelista, fala da questão de quem fica responsável pelo que dentro da questão do banquete, a importância do grão-mestre de estar lá no banquete. Então, eu recomendo que você... Eu vou deixar depois o link para as pessoas lerem, porque tem vários, como diria, artigos, né, que falam sobre cada coisa que tem que ter nesse banquete. E aí eu deixo o link para vocês lerem lá. Mas é importante lembrar que nessa época também achavam importante que os banquetes acontecessem, né? Que todos fossem convidados para estar presentes naqueles banquetes. Inclusive, né, o Rogério, o Anderson coloca nas constituições ali em 1723 que a grande loja teria sido reavivada para ver um reavivamento ali da reunião anual, mas principalmente do banquete anual, né? Então até o motivo... o motivo do reavivamento que ele fala, né, da grande loja em 1717, conforme a narrativa dele, teria sido para reavivar o banquete anual. Sim. Da corporação. Então, digamos assim, é até o motivo primeiro para o surgimento da grande loja. E o que eu acho bem interessante é que se vocês... Né, se nós analisarmos direitinho, o banquete provavelmente é anterior à consolidação do organismo Grande Loja. Né? Quando era uma reunião daqueles artífices, já existia um banquete. Tanto é que nas explicações do Robert Cooper, quando ele fala sobre os santos de nome João, né, quando ele fala especificamente sobre a Escócia, né, de que os pedreiros, né, quando eles conseguiram o beneplácito de se reunir em guilda como uma organização de construtores, cada organização ficava responsável por algo pertinente na cidade. E os pedreiros daquela época ficaram responsáveis pelo altar de São João Evangelista. Né? Então, anualmente, no dia de São João Evangelista, além de, né, verificarem o que precisava o altar, né, se precisava de limpeza, manutenção, compra de velas, era um momento de se reunirem e como é que possamos dizer, né? É confabular ali, de se reunirem, e eles acabavam num banquete também. Então, assim, é algo pregresso à organização de uma grande loja. Não vou afirmar categoricamente, mas tudo indica que sim, né? Então seria anterior à grande loja. Eu acho que os banquetes e as guildas, né, de modo geral, sendo ela dos pedreiros ou não, sempre andaram bastante de mãos dadas. Como vocês até falaram anteriormente, agora é difícil a gente imaginar qualquer grupo social que não vá se reunir para partilhar uma refeição. E um outro aspecto bastante importante, a Grã-Bretanha em geral, terra, País de Gales, Escócia, naquele momento Irlanda também, com a expansão do Império, muitas comidas diferentes, temperos diferentes começam a chegar na Grã-Bretanha, né, em todas as partes do Reino Unido. Então, uma variedade de comidas, temperos, é só a gente ver aqui na Inglaterra, várias comidas que eles consideram tradicionais daqui são comidas das colônias, das ex-colônias, né, comidas da Índia, né, da América Central, das ex-colônias na América Central, e para eles hoje em dia é comida inglesa, né, comida jamaicana e tudo mais. Naquele momento que essas comidas começam, e comidas e temperos, né, tô falando comidas aí no geral, que começam a chegar aqui em todas as partes, todos os cantos do Reino Unido, vi uma espécie de uma moda, uma onda, onde as mais variadas sociedades, hein, que a gente já falou nos outros programas também, dos antiquários, a Royal Society, uma série de outros agrupamentos, de outros clubes, começa a haver uma certa competição, ou seja, o banquete servia, o jantar daquela corporação, ou daquele grupo, daquele clube, servia para mostrar o refinamento ou a importância dos seus membros. Então tem artigos muito legais sobre história da alimentação, que é um ramo dentro da história que está crescendo cada vez mais, consolidando, né, que estuda as sociedades através dos seus hábitos alimentares. E naquele momento a gente começa a ver esses clubes, sociedades, fraternidades, buscando distinção através dos seus cardápios. Então isso é muito bacana, então, por exemplo, sopa de tartaruga, ou vários outros condimentos que eram trazidos e tal, era um modo de ressaltar a importância daquela fraternidade. Isso sem falar nas louças, né, que também é um outro capítulo. Né, o jogo de louças, porcelanas trazidas da China, isso tudo. Então, o jantar não era só um jantar também. Tinha uma significação social muito grande por trás de cada elemento ali, de cada copo, de cada talher, de cada prato, de cada tempero que era trazido à mesa. Aqui no Rio de Janeiro não está muito diferente não, né, cara? A nossa louça até hoje é da China. Se você pegar um pratinho colorido de em qualquer casa aí, tem um Made in China no final. É muito bacana. Os meus mesmos são todos lá da Uruguaiana, do Saara. É uma coisa maravilhosa. Porque a gente é chique, né, cara? É outra história. É outra história. Aí esses locais, só para localizar o pessoal, né, do Rio, né, que são mercados populares, né, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Uruguaiana, né, Saara, são locais de mercados populares que a gente encontra esses pratos aí vindos da China. Casas de importação. É, vamos deixar com esse nome, então. Finlas importadoras. Ah, espero que não tenha ninguém da Receita Federal ouvindo. Ué, mas se ouviu, é, tem do Ministério Público, hein? Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Um abraço aí pro pessoal do Fisco. E aí é interessante também lembrar que existiam e existem ainda, né, não jantares, não só para os maçons, né, também para as senhoras. Na Inglaterra, pelo menos eu ouvi falar, nunca fui até lá, né, mas pelo que eu já li, ouvi falar. Tinha-se o hábito de ter o jantar à noite das senhoras, né? Onde se fazia um jantar e o maçom com a sua esposa, e tinha aquele jantar aberto, né, para que elas também participassem, com a possibilidade de conhecer o espaço aonde os maridos se reuniam, né, de conhecer as lojas, né, conhecer ali onde eles frequentam toda, pelo menos uma vez por semana, né, aqui no Brasil, né, e lá algumas vezes por ano conhecer o local onde eles se reúnem. E aí tem congraçamento, né, de todos os maçons, suas esposas, com as outras famílias, com os outros maçons e com outras esposas. Ainda está acontecendo isso? Ainda é um hábito aí na Inglaterra? Ainda é um hábito bastante forte aqui. Pelo menos a minha loja, eu não, eu creio que mais duas outras lojas aqui na província de Bristol fazem o que a gente chama, né, de Ladies Night, né, uma noite das senhoras, das mulheres. Mas a minha loja, a Brunel Loja, a gente faz todo ano, né, incumbência do venerável. De fazer a Ladies Night, promover essa Ladies Night. E é feito, é um jantar, geralmente tem uma jazz band, um quarteto, alguma coisa assim. Então, um jantar seguido aí de um jantar dançante, como a gente fala no Brasil, né? Então, tem todo ano. Aqui tem, pelo menos, a nossa loja promove um todo ano. E geralmente são de uns 2 a 3 todo ano. Eu vou tocar num ponto aqui de polêmica. Chama Sônia Abrão. Então, aqui no Brasil nós temos um órgão chamado Departamento Feminino, né? Geralmente as lojas têm departamentos femininos. Vou fazer uma denúncia. O que que Deus. acontece? Eu, um pouquinho antes de entrar na maçonaria, eu estava conversando com o que hoje é uma sobrinha minha sobre, pô, mas então, fulano, a sua mãe gosta de participar lá com o seu pai e tal, das coisas? E ela falou assim: não, minha mãe não gosta, porque os maçons acham que ela tem que cozinhar para eles, né? E uma realidade que nós vemos muito, muitas das vezes aqui no Brasil, são departamentos femininos do qual as mulheres organizam o espaço, cozinham, fazem sobremesas e servem aos maridos que estavam trabalhando, né, a liturgia deles. Então, assim, é algo que eu acho extremamente injusto, cara, porque, por exemplo, eu sou maçom, eu fico enfurnado dentro de loja mais ou menos 2 horas, né? Fazendo algo que me dá prazer, que eu gosto de fazer aquilo. Enquanto isso, a minha esposa fica do lado de fora trabalhando para quando eu sair, ela me servir. Então, assim, eu acho que é um hábito que tem que ser repensado. Eu não estou aí querendo apitar regra para a loja de ninguém, para qualquer outros lugares. Mesmo porque existem departamentos femininos que fazem trabalhos de beneficência maravilhosos, ajudam instituições, né, filantrópicas de forma exemplar, mas eu gostaria de pontuar para os meus irmãos de maçonaria que nossas mulheres, como aqui no Brasil nós carinhosamente chamamos de cunhadas, não são nossas empregadas, né? Então, a minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de ser prestativa, de ajudar em uma série de coisas. Então, quando nós fazemos uma recepção em nossa loja, no caso, uma iniciação em nossa loja, a minha esposa geralmente chega um pouquinho lá mais cedo para ajudar a gente, para ajudar o marido dela a proporcionar algo bacana para quem está chegando. Mas depois que, por exemplo, já começou a festa, eu faço questão de servir a minha esposa porque ela está lá como convidada, ela não é minha empregada, ela não é empregada de ninguém da loja. Então eu queria fazer aí essas colocações. Me desculpe aí se eu ofendi alguém, não era a intenção, mas eu achei importante falar disso. Esse é um ponto de vista bastante interessante, né? A gente tem em diversos lugares do mundo a presença de mulheres, às vezes, organizando e fazendo jantares, como você bem lembrou, de forma beneficente, para arrecadar fundos para alguma ação, né? Isso eu acho que é uma coisa bem diferente, né, dela simplesmente ir lá no dia da reunião e cozinhar para os maridos. Se é, assim, acho que todo mundo tem que ser livre, né? Se elas acharem que é legal, né, que vale a pena, que elas estão nesse encontro encontrando outras esposas das maçons e se divertindo lá, cozinhando, batendo um papo, ok, tudo bem, não vejo problema. Mas se torna uma obrigação, né? Se torna uma coisa que assim, porque minha mulher vai lá cozinhar para mim, vai cozinhar para a gente, aí eu realmente acho que pode ser ruim mesmo, né? Então, acho legal a gente ter essa distinção de questões beneficentes por vontade própria das esposas, sejam departamentos femininos, sejam algumas ordens, né? Estrela do Oriente, as Damas do Nilo e por aí vai, ou essa obrigação, né, que aí eu acho que realmente não tem nada a ver. Exatamente, foi o que a minha esposa adora ajudar, cara. Então quando eu peço ajuda a ela para resolver algo, ela faz com o maior prazer do mundo. Do mesmo jeito que ela, ela chama as amigas dela aqui em casa e pede para eu cozinhar, e eu cozinho com o maior prazer para ela se sentir bem. Mas o que eu queria pontuar era que era algumas situações, né, que infelizmente são pontuais, né? O Mano Felipe, hoje Bristol tá agitada pra caramba, né, mano? Ah, é? Tá captando muita coisa aí, é? Não, cara, tipo, não sei se um carro disparou, de vez em quando a gente escuta... Não, eu acho que parece um pássaro, alguma coisa. É a gaivota, são as gaviotas. Como dizem em Florianópolis, são as gaviotas. Aqui elas fazem um barulho do cão, cara. Verão elas ficam ensandecidas. E são os bichos mau caráter, cara. elas comem os outros. Cara, elas comem os pombos, assim. É do mal, cara. São birds of prey, né? Nossa, cara, que é. E as ave estratégias, de rapina. As estratégias para espantar as gaivotas são incríveis. Aqui no, voltando, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem o hábito de falar dessa alimentação após a sessão, de chamar de ágape, né? Todo mundo sempre conhece como o ágape depois da reunião. E é interessante, né? Porque tem um significado, tem alguns significados, né? A palavra de alguns sentidos diferentes, né? E que pra gente tem esse sentido de confraternização, né? A gente tá entre irmãos confraternizando. E também a palavra ágape, que vem lá do grego, tem esse significado de amor, né? De um amor afetivo, sem conotações sexuais, sem desintenções, malícias ou interesses pessoais, né? Então, eu acho que é uma ligação importante para o tipo de fraternidade que a gente tem, né? De estar próximo do outro de uma maneira fraternal. E se a gente lembrar, é porque o Brasil tem em sua maioria o rito escocês antigo e aceito, né? De origem francesa. Mas se a gente lembrar do lema anglo-saxão, né, de amor fraternal, verdade e ajuda, né, ou caridade, né, uhum. O amor fraternal está ali bem presente, né, bem ágape, né, nesse lema. Então, acho que tem tudo a ver com a nossa fraternidade. Com certeza, né? O ágape no grego, né? É um dos três tipos de amor, né? Os gregos tinham esses três, eles tinham três palavras para designar amor, cada uma com um significado diferente. E esse ágape seria o amor mais familiar, né? Um amor fraternal, então um amor mais entre membros de uma família, né? Diferente lá do filha, que seria um amor de uns membros de um mesmo grupo, né? Não um grupo familiar, mas um membros de um mesmo grupo, uma coisa mais aberta. E aí, totalmente diferente aí do que o Rogério está falando mesmo, do Eros, que aí sim, né? O amor de cunho mais sexual, um amor romântico. Né? Uhum. O engraçado é que quando falou assim, não, hoje nós vamos ter um ágape fraternal, né? Assim que eu iniciei, né? Eu falei assim, meu Deus, mas vamos distribuir livro do padre Marcelo Rossi, vai ser um... Bora cantar. Ele gravou CD, né, chamado Ágape, escreveu um livro também, né? É, muito bom, hein? Valeu, Padre Marcelão, tamo junto. Igreja, não é verdade, vocês não vão tirar o padre daí por causa disso não, né? Pronto, amanhã já tem algum website dizendo Padre Marcelo é maçom. É. Confirmado, Padre Marcelo maçom. Não, mas não é uma questão de uma... não é posse de uma religião, né? A palavra ágape não é posse de uma fraternidade, né? É uma palavra universal. E a gente celebrar isso é bastante importante, né? Seja onde for, seja lá na Igreja Católica, seja a gente na maçonaria, né? Na Umbanda, no Candomblé, onde tiver ágape é importante que tenha esse sentimento, né? Com certeza, desde os tempos mais primórdios, o ágape está aí. Não, o ágape é nosso, da maçonaria. Já reclamamos, vai falar pro tiozinho que não é. tá registrado. Tá polêmico hoje. É, o Clóvis hoje acordou e falou assim, como é que eu vou criar polêmica, gente? Rapaz, e agora o mais interessante. E o que nós fizemos aqui hoje, já fugindo um pouquinho da pauta, né? Eu comi aqui o meu empadão com suco de caju... Mano, o Rogério comeu lá, enquanto o Felipe degustava aí umas almôndegas. Salame tcheco. Eu fiz um macarrãozinho aí. Exatamente. E pode ser considerado um ágape, né, pessoal? Nós estamos juntos, tipo, em pensamento, em voz. Estamos realizando uma atividade juntos e comendo juntos, né? No melhor dos casos. É um ágape, né? Esse podcast hoje não deixa de ser um ágape fraternal que está sendo maravilhoso com os meus confrades. Sim, com certeza, né? É um ágape internacional, né? Porque está cada um num canto aí, mas que fraternalmente estamos aqui reunidos. Mas eu queria aproveitar teu espírito de polêmica, Clóvis, e trazer aí um assunto... O que vocês acham da presença do álcool nesses ágapes, nesses encontros nossos, né? Sejam do final das iniciações, né? das nossas cerimônias, ou no final das nossas sessões. Vocês acham que tem algum problema ter aquela cervejinha, um gin, um vinho, ou não teria problema? Então, mano... Aqui no Rio de Janeiro, né, falando regionalmente de novo, não estou querendo excluir nenhum outro estado, é normal que quando as iniciações ocorrem domingo, ou até mesmo outras festividades da maçonaria que ocorrem no domingo, depois do almoço ou durante o almoço, é regado, já ensinei para o rapaziada o que é regado, né? A cerveja, refrigerante, né? Algumas lojas, o uísque e por aí vai. Então, assim... Eu acho que tudo em demasia faz mal, mas com responsabilidade, né? As pessoas que vão ali, que bebem conscientes, sabem os seus limites, eu acho que faz bem, cara, deixa um ambiente descontraído, né? Respeitoso, sem ninguém abusar, né? Agora, desde que seja consciente. Então, se você acha que vai perder o seu limite, você não deve fazer. Agora, se você acha que não deve, que deve, vai lá e faça. Eu creio que, como você estava falando agora, né, tudo dentro dos seus limites, né? Então, assim, eu acho que são dois cenários diferentes, né? Como já participei de lojas no Brasil, né? E agora estou aqui, eu creio o seguinte, não consigo ver, aí é uma opinião minha, né? A maçonaria, o ágape, sem molhar a palavra, né, cara? Tem que ter uma cervejinha, ou como o Glauber falou, um uísque aí, ou que, uma bebida que for de preferência do pessoal. Eu sempre gostei muito dos ágapes, né? A minha loja no Brasil, a loja Luz, um abraço aí para todos os irmãos da loja Luz de Jaraguá do Sul. Nossos ágapes, pô, a reunião era terça-feira, então era muito bom. Você começava a semana, terça-feira já dava uma desopilada, assim, já tinha uma coisa bacana. Então os ágapes sempre muito, muito, muito bons. Né? Muito legal e nunca de maneira exagerada, né? Então já tenho, eu tenho essa memória boa, né? Não tenho uma memória de exageros, assim. Então o pessoal sempre muito, muito controlado. E aqui na Inglaterra, depois da reunião, sempre tem o festive board, né? que é um jantar. O jantar, ele é compulsório, depois é difícil quem não fica para o jantar, e o jantar segue um procedimento ritualístico também. Então tem os brindes obrigatórios, tem geralmente 7 brindes, depende de província para província, não é uma coisa completamente uniformizada, mas aí uma média de 7 brindes e tal. Então o jantar é servido, o venerável usa o colar do seu posto, os vigilantes também, então segue por ali. O jantar, pela própria extensão, não permite que se beba muito, né? Porque ele também tem um tempo regulamentado aí. Mas como a gente tem um pub dentro do templo, aí quem quer beber mais um pouco e quem pode beber mais um pouco, aí vai, desce para o pub que fica no subsolo ali, né? Pô, eu moro do lado da loja, eu moro a 5 minutos a pé, né, da loja, então para mim é tranquilo. Tem vários outros irmãos que também moram aqui muito perto da loja, vão a pé para casa, também está muito tranquilo. Geralmente quem vem de carro não bebe, e quem fica para beber mais, ou até quem fica para o jantar e bebe, vai de ônibus, né? Mas aí, de novo, isso aí é ressalto, né? O transporte público aqui permite esse tipo de coisa. Mano, Felipe, só responde uma curiosidade, então você, eu entendi direito, toda a sessão tem no final... um jantar ritualizado? Lembrando o seguinte, no Brasil a gente se reúne geralmente uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, depende da loja. Mas o normal, as minhas lojas no Brasil que eu participei era uma vez por semana. Na Inglaterra você se reúne algumas vezes por ano, não é nem todo mês. Se reúne, a minha loja se reúne uma média de 6, 7 vezes por ano. Então toda reunião... Depois da reunião tem o Festive Board, que é uma continuação da reunião dentro, né, da loja, uma continuação da reunião da loja. A diferença é que ela não é fechada, né, tanto é que nós somos servidos por pessoas de fora, mas ela segue uma ritualística própria, não é uma cerimônia maçônica, mas é uma ritualística para o jantar. Né, com brindes obrigatórios e tudo mais, canções, orações. Uhum. Né? Então, depois da reunião, sempre tem o Festive Board. Isso aí é obrigatório. Ah, legal. Agora, eu já tinha visto algo parecido, né, no Três Batidas Distintas. Inclusive, tinha uma música muito bacana, né? Em alguma parte falava de Ladies Adore, né? Que os aprendizes faziam algo e as meninas adoravam, né? Tipo, eu não sei se ainda existem essas músicas engraçadinhas, mas deve ser muito bacana, né? Só para ambientar o pessoal aí, aqui no Brasil, né, nós temos duas sessões por ano que são banquetes ritualísticos, né? Só que aqui no Brasil já são são sessões fechadas, restritas a maçons, mas pelo que eu pude ver, alguns rituais, né, até algumas inconfidências inglesas, são bem parecidos, né, o número de brindes e uma série de coisas, né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte, que no Brasil a gente não vê muita distinção, né, mas aqui tem, até porque uma delas não existe muito aqui. Esse que eu falo que é o festive board seria mais ou menos, né, um jantar ritualístico, ou seja, é um jantar que não é uma cerimônia fechada e que é depois da reunião. Então, isso aí seria um jantar ritualístico que sempre, no caso, que é o que a gente sempre tem aqui. O que a gente faz no Brasil muito, principalmente nos solstícios, né? No dia de São João Batista e Evangelista, 24 de junho e 27 de dezembro, são lojas de mesa. Lojas de mesa é quando há uma reunião maçônica fechada, só que a reunião toda vai se passar no meio de um jantar. E que é uma reunião lindíssima. E aí, novamente, a experiência que eu tenho é na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, no sul do Brasil, onde havia, eu não sei como é que isso está hoje em dia, mas por anos as lojas das três potências regulares, né, o Grande Oriente do Brasil, Seleção Santa Catarina, as grandes lojas de Santa Catarina e o Grande Oriente de Santa Catarina, as lojas da região de Jaraguá do Sul e tal, se reuniam para fazer, em 24 de junho e 27 de dezembro, de fazer as lojas de mesa, né, que a gente também chamava de jantar ritualístico e tal, mas na verdade era uma loja de mesa. Sim, sim, sim. Sempre lindíssima, a sessão lindíssima, muito forte, com uma presença muito grande de irmãos, comida sempre muito boa, e são sessões muito marcantes. Eu lembro assim que eram meus momentos prediletos do ano, né, que dava aquela, daí você consegue ter uma ideia mais ou menos do impacto, né, que um banquete pode ter, né, de um jantar bem organizado e tal. Ah, sim, foi isso que eu falei, a minha felicidade, eu, quando aprendiz, quando eu entrei na maçonaria, eu já fiquei maravilhado com o universo que a maçonaria te apresenta, né? Tudo, tanto a liturgia quanto a própria fraternidade em si, né, exaltada pelos irmãos. Quando eu descobri que aquilo tudo ainda existia uma cerimônia para comer, rapaz, aquilo foi o ágape, entendeu? Foi algo sublime, eu gostei muito, foi uma experiência ímpar, né? O que eu acho muito bacana, né, a gente sabe que a língua inglesa, ela tem várias expressões que vieram da maçonaria, isso pode virar um outro podcast também. Então, tem vários ditados, várias expressões aqui em inglês que vieram dos rituais maçônicos, vieram das expressões maçônicas. Agora, uma grande herança dos jantares maçônicos é um copo em específico, que é o copo de brindar, né, o chamado firing glass, né, porque os brindes nos jantares maçônicos aqui são conhecidos ainda como fogos, né? Então, quando você vai brindar em homenagem a alguém, são os fogos, são os fires. Antigamente, esses fires, esses brindes eram feitos com bebida, né? Por questões, porque o excesso sempre foi repreendido na maçonaria, esses brindes com o tempo passaram a ser feitos de outra forma, não são mais feitos com bebida. Mas quando eles eram feitos com bebida, você tomava e batia com esse copo na mesa. Aliás, em jantares maçônicos, mas em qualquer outro jantar, o brinde geralmente se seguia, né, em qualquer outro lugar, com bater o copo na mesa. Mas como esse costume era bastante forte, né, e pelo jeito se popularizou através da maçonaria, esses copos ficaram conhecidos como firing glasses. E são copos que a base dele tem um bojo reforçado de vidro. Então ajuda a não quebrar o copo e ajuda também a fazer mais barulho quando você bate ele na mesa. Então as calderetas. Então, até hoje, você vai em vários museus aqui da Inglaterra, na parte de objetos e tal, você sempre vai encontrar os Farthing Glasses, alguns com explicação da origem do nome e tudo mais, né? E vai encontrar vários copos aí com esquadro compasso, com duas colunas, ou seja, com todas as simbologias maçônicas possíveis aí que ornaram esses copos ao longo do tempo. Ele é mais reforçado que a caldeireta até, ele é bem grosso mesmo no fundo. Ele tem uma bola de vidro no fundo, isso, praticamente. Isso. Então, manos, voltando um pouco ao assunto sobre com bebida ou sem bebida, né? Há pouquíssimo tempo, ainda nesse mês de junho, né, eu fiz eu traduzi, na verdade, um texto para o meu blog, o Maçonaria Tupiniquim. Olha o jabá aí. Depois o Rogério vai disponibilizar o link aí para vocês. Ele fala, né, sobre a loja de mesa, da Table Lodge, na Pensilvânia, e fala justamente sobre essa substituição da bebida alcoólica por suco de frutas, né, sangrias e outras coisas que não tivesse álcool, devido à 18ª emenda, né, da Constituição dos Estados Unidos, né, que foi em 1919, se eu não me engano, que ela acabou em 1933. Mas a grande loja da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ela resolveu não voltar com o costume de ter bebidas alcoólicas. Então o fire, né, o fogo ali, que seria beber e disparar, ele não é feito mais com bebida alcoólica. Por conta dessa emenda, e eles resolveram, né, nesse texto que eu traduzi, eles falam sobre o respeito também aos irmãos que são abstêmios e uma série de coisas. E o que os irmãos acham disso, né? Falando sobre essa proibição, mesmo tendo caído a emenda, a grande loja é manter. O que os manos pensam disso daí? Rogério? Então vamos lá. Na loja que eu faço parte, a gente tem meio que uma pactuação de que em eventos nossos, que são feitos lá no espaço da gente, da loja, principalmente quando a gente tem a presença de demolês, né? Porque às vezes a gente patrocina um capítulo demolês. Então, nos dias que a gente está lá e que tem algum evento, que é uma festa, alguma coisa que os demolês vão estar, a gente não tem álcool, né? Até porque demolês são, em sua maioria, menores de idade, né? Eles podem ir até entre 12 e 21 anos, né? Mas tem muitos abaixo de 18. Então, a gente, para não incentivar, porque a gente está ali com a responsabilidade sobre os meninos, então a gente não faz uso de bebidas alcoólicas quando eles estão lá. E a gente tinha um membro que ele era membro do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos. Então, a gente também decidiu, por bem, ele já estava há muitos anos sem beber e tal, mas a gente ainda se decidiu por bem não fazer uso, para não incentivar, para dar força mesmo para o irmão. Mas, quando a gente está fora, a gente faz festa, churrasco, tal. Quando a gente não está ali, a gente não tem problema nenhum do uso de bebida. A gente só se preocupou por causa desse irmão, que nem está mais na loja, agora ele saiu, então isso modificou. A gente faz quando a gente tem jantar, né, quando a gente faz alguma coisa pós-sessão, que é raro, como eu falei no início, por conta da violência. Mas quando a gente está com os meninos, que é sábado de manhã, de jeito nenhum. Aí não tem nada de bebida alcoólica. Mas não é porque a gente tem alguma coisa contra. É diferente do artigo, né, do que apresenta no artigo. A gente tem essas duas coisas. Uma porque tem menores, e a outra porque a gente tinha um irmão que a gente não queria que ele recaísse na questão do álcool, e a gente estava ali para ajudar. Eu acho que na questão aí que você abordou nesse artigo, Clóvis, como é uma continuação de um costume que foi introduzido durante a lei seca, eu tenho, como tu sabes, eu tenho minhas reservas. Eu acho que é uma justificativa puritana. É diferente do que o Clóvis colocou, do que o Rogério colocou na loja dele e tal. Nessas, eu acho que toda loja tem que saber onde o sapato aperta, né? Toda loja tem que ter consciência das suas limitações, seja por causa de um, dois, três irmãos, entendeu? Acho que a gente tem que a gente tem que ter essa, o bom senso. Acho que nada supera o bom senso. Né? Então, o bom senso tem que imperar. Agora, eu tenho, realmente, eu tenho uma bronca gigantesca se há uma proibição. Ah, nessa loja que não se bebe álcool. É, ótimo, se todos os irmãos concordam, ótimo. Né? Não é do meu feitio, e eu diria que não é do feitio inglês. Aqui não existe reunião social sem bebida. Inclusive, eu estava vendo um vídeo sem nenhuma ligação com questão da maçonaria, e aí tinha uma moça comentando, respondendo perguntas de comunidades estrangeiras aqui na Inglaterra, falando que tinham dificuldade para conhecer inglês e tal, para se ambientar, para se enturmar, né? E aí ela foi investigando e viu que eram pessoas de comunidades que são, por questões religiosas ou culturais, que não bebem, né? E aqui é muito difícil ter uma ocasião social sem álcool. É realmente algo até engraçado, mas não tem ocasião social sem álcool. É muito difícil. E a maçonaria não é diferente, né? Então é muito, aqui as coisas são muito ligadas, assim, eu acho que, e não é, eu acho que, assim, por exemplo, e não é exatamente beber para ficar completamente ébrio, né? Completamente alcoolizado. Mas é porque realmente, assim, você vai ver, a maioria dos irmãos vai para a reunião, vão tomar um vinho antes, vão tomar um vinho depois, ou uma cerveja, ou que seja, a bebida de sua preferência, né? Então está muito ligado. A questão da reunião e do álcool estão ligados. Uma coisa que eu acho bem bacana, né, aos ouvintes, eu, o Rogério e o Felipe, nós tagarelamos a semana inteira, né? Nós nos falamos muito. Inclusive, conhecemos o Felipe, temos mais contato com o Felipe do que com muito irmão aqui do Brasil. E o Felipe colocou uma questão essa semana que foi bem interessante sobre você ter o hábito de beber e você ser alcoólatra, né? Felipe, você pode replicar, por favor, essa sua fala? Porque eu acho que é bem interessante para esse ponto especificamente. Nem me recordo exatamente o que eu falei pra vocês agora, mas... Tava bêbado, né, cara? É, pô, maldade, eu tô há mais de 10 dias sem beber já. Eu creio que é o seguinte, tem que ser uma coisa de... O alcoolismo, ele é uma condição, uma doença e tal. Então, assim, realmente, eu acho cruel quando as pessoas fazem impõe uma identidade imediata entre bebida e alcoolismo, ou bebida e se embriagar. Uhum. Então, eu acho que é um exercício retórico de levar o exagero para fazer com que a sua opinião prevaleça, né? Então, por exemplo, você fala, eu vou comer... Ah, eu gosto de comer chocolate, né? Aí a pessoa fala, pô, mas você não precisa comer 5 barras de chocolate por dia. Você fala, não, eu não falei isso, falei que eu gosto de comer chocolate, é diferente. Então, por várias questões, por uma questão histórica e tal, né? Pessoas que realmente já enfrentaram problemas na família, de alcoolismo e tal, a gente sabe que é uma questão muito séria, então é normal as pessoas terem reservas a isso, né? Então, eu acho que a prudência em qualquer coisa, seja com álcool, seja com comida, né, a prudência, a frugalidade tem que ser exercida em qualquer coisa, mas eu realmente tenho uma reserva com hábitos moralistas, seja com respeito a qualquer coisa, né? Eu acho que continuo dizendo, nada supera o bom senso. Se não tem bom senso, se abstenha. E, manos, né, aqui no Brasil, pelo menos no rito escocês antigo e aceito, nós temos um cargo em loja chamado mestre de banquete. Vocês conhecem alguma loja do qual o cargo é realmente... Não seria válido, mas ele realmente é executado por esse oficial ou não? Na loja que eu faço parte, a gente tem os mordomos, né? Esses mordomos, eles trabalham na organização dos nossos ágapes, né? Então, assim, desde o fato de recolher a grana, pensar no que vai rolar, né? Qual vai ser o quitute da noite, qual refrigerante tem que comprar, Né? Eles organizam isso, o segundo vigilante auxilia. Né? Então, eles têm essa função básica. Não acaba não sendo ritualística, porque a gente não faz muitos eventos ritualísticos, mas os jantares ritualísticos que a gente fez, as lojas de mesa, né? E as lojas de mesa que a gente fez, eles atuaram ritualisticamente. Mas fora isso, no dia a dia, eles são os responsáveis por essa organização. Não fazem tudo sozinho, lógico, mas eles aqui que pensam inicialmente, colocam no grupo do WhatsApp, galera, o que que vai ser essa semana? Tem alguma preferência, tal? Eles que ficam responsáveis por isso. Assim, eu acredito que muitas lojas não fazem valer esse cargo, né, pelo simples fato de não serem tão numerosos quanto o número de oficiais, né? Então, você acaba dando prioridade para outras funções que são mais primordiais para o funcionamento de uma loja, né? Então, se você tem 16 pessoas que faz parte do corpo dessa loja, você não vai ocupar uma delas com o cargo de mestre de banquete, tendo outras funções para se fazer, né? Eu, né, particularmente, eu tive férias no mês de abril, né? E eu gosto muito de cozinhar, né? Eu faço comida para minha esposa de vez em quando pede para eu fazer comida tanto para a família da parte dela quanto da minha. Eu faço comida para as amigas dela. Então eu fiquei de férias, cara, uma grata atribuição que eu peguei para mim nessas férias foi cozinhar para minha loja. Então eu ia mais cedo para a loja e fazia comida mesmo. Eu fiz estrogonofe num dia, fiz carne moída com macarrão no outro. E cara, é algo muito maneiro, porque você cozinha ali para os seus irmãos, né? Então eu acho que se você tiver número em sua loja, faça valer, pegue aquele irmão que gosta de cozinhar, põe ele nesse cargo, porque eu acho que vai ser legal para todo mundo. É a minha loja em Jaraguá do Sul, a loja Luz, a gente tinha uma tradição que era o seguinte: os aprendizes sempre ficavam responsáveis pelo ágape. E aí o que que acontecia? Nessa função de organizar o ágape, os aprendizes também se entrosavam. Então, você tem algumas reuniões em diferentes graus e tal. Então, isso dava uma oportunidade muito grande para a gente, como aprendiz, né, que a gente se entrosasse mais. E vários irmãos que às vezes não podiam chegar a tempo para a reunião, mas podiam vir para o ágape e tal, acabavam indo auxiliar na preparação do ágape. Então, nessa função, você não só ficava, obviamente, né, incumbido de preparar o ágape, de organizar, mas também acabava conhecendo melhor os seus irmãos, né? Ou seja, nada como cozinha para conversar, né, gente? É verdade, é verdade. O interessante lá, né, que nesse texto que eu traduzi do State College Masonic Lodge, né, número 700 lá da Grande Loja da Pensilvânia, nos Estados Unidos é comum que aprendizes e companheiros não participam das reuniões que não sejam as cerimônias de colação de grau, no caso, né, quando o irmão inicia, depois quando ele vai ao grau de companheiro e finalmente quando ele chega a mestre. Então, nas lojas de mesa, eles têm a oportunidade de servir, né, de estar em comunhão com os outros irmãos da loja, já que eles não fazem parte das sessões que geralmente abrem diretamente no grau de mestre. Então, assim, eu achei também, tipo, bacana, né? Tipo, acaba fazendo isso que você falou, né? Dos aprendizes se entrosando e se envolvendo com a loja antes de poder participar ativamente dela, né? Lembrando que lá a questão do tempo é muito diferente da nossa questão do tempo para mudança de grau, né? Aqui a gente tem interstícios razoavelmente grandes e nos Estados Unidos eles são mais curtos, né? Inglaterra também. Inglaterra também. Então isso facilita mais essa questão de ter mais sessões de mestre, né? Isso não influencia tanto lá. Isso vai acontecer muito rapidamente, muito Não, mais não, rapidamente do que aqui. Eu só falei o que o texto falou, né? Não, não, sim, só estou aqui sim. replicando. Não, eu Ah, sei, eu só aqui. estou justificando que senão pode parecer, né? Quem escuta e não conhece a outra cultura maçônica pode achar assim, pô, o cara vai ficar servindo os 2 anos outros servindo os durante outros, 2 anos, porra. entendeu? Não é isso mesmo. Aí você não sabe se é garçom ou maçom, né? É. Então, meus irmãos, falando de bebida, eu acho que a gente tem um tempo para contar um causo, né? Tava eu já maçom, né, dentro do coletivo, eu não dirijo, e quando de repente até um senhor que mora aqui no bairro aqui do lado, que eu conheço de vista, estava comentando com o outro, né? Nossa, um irmãozinho lá da igreja, ele era maçom. Ele aceitou Jesus e deixou de ser maçom. Então ele estava contando lá pra gente que tomou um copo de sangue na iniciação dele. Ô, rapaz, mas eu gargalhei. Então faz o seguinte: cerveja, álcool em alguns lugares não pode. Copo de sangue pode? Ainda mais de bode? Eu acho que não Cara, pode. se o vinho for ruim, cara, pode ser muito parecido com sangue, né? Tem as marcas de vinho ruim pra caramba aí. Sangue de boi. Deve ter sido uma coisa dessa, não era de bode. Devia ser o famoso sangue de boi, que é ruim pra burro. Mas fora aí. Não sei se tem lá no sul, tem sangue de boi? Não sei, deve ter também, né? Tem, não, mas pô, o vinhozinho era de qualidade sempre, né? Pô, Não. vinho ruim ninguém merece, né? Aí melhor aquele copinho de sangue de bode mesmo para dar uma para de, descer redondo, né, cara? Agora vocês não falem mal do sangue de boi, não, que eu tenho um amor por ele. Como é que é o nome E daquilo, né? Aquela ó o Clóvis Gótico, ó. memória Ao afetiva, né, cara? Clóvis Gótico, ficava tomando Pô, sangue de boi no cemitério, quando eu era um ouvindo Marilyn temposo. Manson. Quando eu era um. Ah, Ouviu? a gente entende, a gente Quando eu era entende um que. trevozão, quando eu era um trevozão, que eu escutava só o heavy metal melódico, né? Aquelas paradas, pô, juntava 15 pessoas aqui em Caxias, cara, no bar do finado Zeca. Um salve pro Zeca aí, ó. Vou fazer um brinde pro Zeca agora. Juntava 10 moleques, 9 moleques que estavam ouvindo ali aquele rock and roll, né? Comprava Cantina da Serra, Sete Irmãos, Sangue de Boi. Era o que dava para comprar e a gente comprava e bebia. Então eu tenho uma memória afetiva com esse vinho. Então vocês, por favor, decoro ao falar do Não. vinho Sangue de Boi. Não, eu já bebi bastante também na adolescência, era o que o dinheiro podia pagar, e também traz alguma memória afetiva, memória afetiva ruim, mas é uma memória afetiva. Memória afetiva e dor de cabeça, mas tudo bem. É, eu também tomava uns vinhos sinistros. Eu lembro de um Chateau de Granville, safra 2015. Rapaz, aí. Ixi. E ainda fala assim, tem um pessoal que fica dizendo, né, que assim, maçonaria é coisa de rico, tal. Aqui no Brasil o pessoal bebe Brahma, Skol e Antártica no Ágape, não é? Patrocina nós aí, mas não é. Não tem nada de muito caro, não tem nada disso não, porque não é. A gente não é cheio Exatamente. da grana, né? Eu não tenho nem carro. Eu tô esperando o momento de ganhar dinheiro, né? Eu Porque tô esperando o falaram que maçom grau que tem aí. falaram que É. maçom ficar rico, cara. Quando é que chega esse grau? Eu acho que tem alguém, na verdade, cara, com muito dinheiro na maçonaria, velho, porque. Deve ser a minha parte, cara. Deve ficar com a parte. Tá com a parte de nós três, cara. Esse fila da puta. Não é meu irmão, não. Tu é primo. Devolve a minha parte, pô. Eu tô esperando aqui. Eu moro num negócio com 30 metros quadrados, pô. Uma casa, o meu moleque. Tu já viu o meu moleque, porra, bagunça pra cacete? Porra, tu em vez de devolver o meu dinheiro, tu fica aí com essa parada, mano? Ah, se transforma, reverfice em comida, pelo menos, né? Mas nem isso. Vale lembrar que, assim, é lógico que podcast é um negócio meio que atemporal, mas que pode ficar datado, porque a gente está gravando isso no mês de junho, próximo ao dia 24, né? Que é uma das datas que se fazem as lojas de mesa, né? Por conta do dia de São João. né? Então a gente está bem próximo disso aí. E vale a gente fazer como um episódio de homenagem, né? A essa data que nos é tão cara, né? Ô, Rogério, talvez para um próximo podcast. O São João, patrono da maçonaria, é o evangelista ou o batista? Ou de Jerusalém. O de Jerusalém é muito bom. A gente pode trazer isso num outro episódio. Num outro episódio. Suspense aí para nossas conversas. Nós teremos aqui um banquete de São João dia 24 agora. Maravilha. Ano passado, quando eu estava venerável, a gente fez lá na loja também. Mas esse ano acho que não vai rolar. Principalmente essa coisa, tanto da crise financeira como isso da violência, que tá muito ruim isso no Rio de Janeiro, realmente. E aí a gente faz as coisas meio correndo. Bom, gente, então depois desse papo todo de comida, bebida, cerveja, vinho. É engraçado, né? A gente não. Eu pelo menos nunca vi, né? Essa coisa da bebida tradicional brasileira no jantares, né? Que é a caipirinha, a cachaça. É uma coisa que realmente nunca notei. Né, trazendo essa questão da regionalidade nacional. Mas depois de falar disso tudo, vamos às nossas considerações finais. E aí, Mano Cláudio, o que você tem aí para concluir sobre esse assunto? Então, manos, nós falamos de algo que me agrada muito, né, que é comida e maçonaria. São duas coisas assim que eu amo de paixão. Vou mandar essa parte do episódio para sua mulher. Então, nós falamos sobre os ágapes fraternais, né, que ocorrem, né, quase que religiosamente após as nossas sessões. Nós falamos sobre os banquetes ritualísticos que aqui no Brasil nós realizamos nos solstícios, né, consequentemente é o dia de São João Batista e depois evangelista. O que eu acho que deu para ficar bem entendido com o nosso bate-papo é que é uma prática altamente salutar, porque dentro do templo, dentro da sala da loja, como você queira chamar, nós estamos executando uma liturgia, então é algo programado. Ali fora é onde você tem a oportunidade de realmente congregar, de reforçar os laços fraternais com aquele irmão que você não conhece tanto. Então ali fora troca-se experiências, né? Fala-se da vida. Muitas das vezes funciona como um desabafo depois de um dia estressante. E o mais legal, você aprende a escutar, você aprende a falar dos seus problemas. Então, eu acho que a grande lição, né, dessa conversa de hoje é de que é uma prática altamente salutar, com álcool ou sem álcool. Né? Lógico que com álcool que as pessoas tenham consciência de seus limites. Mas eu acho que é isso daí mesmo. Então, meus irmãos, eu desejo aí para vocês é que vocês façam janta nas suas lojas, me convidem, que eu vou mesmo, entendeu? Não tenho um problema com isso, não sou rogado, não me faço de rogado, me convida que eu vou jantar. E aí, Mano Felipe, quais as suas considerações? Toda hora que tu falou tu, espera aí. E aí, Mano Felipe, e suas considerações? Bem, como o Clóvis já ressaltou aí, né, o ágape é importantíssimo para a maçonaria, porque é mais uma ocasião de congraçamento, né, uma ocasião de exercer a nossa comensalidade. É uma continuação da reunião, né? O ágape, ele não é um evento à parte, não é uma coisa que a gente faz porque ou quer comer alguma coisa, ou porque quer ir tomar uma cervejinha, um suco, ou um vinho, ou qualquer que seja a bebida da preferência dos irmãos. Ela é uma continuação da reunião, né? É ali onde a gente tem a oportunidade de realmente conversar num âmbito mais descontraído, né? Não é uma liberação total, ao contrário de que às vezes muitos irmãos entendem, né? Também deve ser a convivialidade maçônica, o respeito maçônico e digamos assim, as regras de convivência maçônica também devem ser respeitadas no ágape, né? Não é um vale-tudo, não é a hora do recreio. Quer dizer, é a hora do recreio, mas os preceitos maçônicos devem continuar sendo respeitados, né? Não é porque a gente saiu da nossa... de dentro do templo que isso vai mudar. Então, é uma parte importantíssima do convívio maçônico, fundamental, e que a gente sabe que é uma prática tão antiga, como o Clóvis falou no começo, tão antiga quanto a maçonaria. Perfeito, meus irmãos. Eu também gosto bastante, é um momento ímpar. Eu só discordo um pouco, às vezes, das pessoas que falam que é que a maçonaria é o ágape, que a maçonaria é o momento mais importante da maçonaria, é o ágape, mas como o Mano Felipe falou, é uma extensão da reunião, né? Não necessariamente o momento mais importante, né? Porque a gente tem muitas outras lições, muitos outros momentos, né? Tudo tem a sua importância. Não acredito, não saio da minha casa para ir para a maçonaria só para comer. Porque se fosse por isso, eu comia aqui mesmo, né? Que a cozinha é mais perto e eu podia usar o aplicativo qualquer aqui para pedir a comida do meu agrado. Mas o que importa para mim mesmo é a convivência fraterna com os irmãos, de poder ali naquele momento, às vezes, ouvir as questões, os problemas mesmo, né? Ou as alegrias, as vitórias que eles tiveram naquela semana, daquele período que a gente teve entre uma reunião e outra, né, e poder celebrar é sempre importante, né? Tem o Spinoza, né, filósofo, falava bastante da questão dos encontros, dos bons encontros, e como bons encontros podiam gerar paixões alegres, né, então, gerar para a gente momentos prazerosos, entre outras coisas. E aí eu acredito que o ágape pode ser um desses bons encontros que a gente possa gerar entre os irmãos, paixões alegres. Então é isso. Até o próximo episódio, meus irmãos, meus ouvintes aí, meus amigos. E divirtam-se comendo alguma coisa enquanto escutam.